você está sofrendo, se a fé está perdendo e só vive a chorar. O sorriso acalma toda a dor da alma, basta um sorrir. Se o mundo inteiro, se os seus companheiros te abandonam, sempre está por perto, não te deixará. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção de amor, de paz irá soar. Se você sorrir, cantar e não chorar, uma canção triste, esse rosto tão bonito, ela insiste em molhar. O amor transforma toda a dor da alma, basta um sorrir. Esse momentos e logo vão passar.